Frequentar esse balcito. Evan inicialmente da 3597. Afirmativo, voo direto Eval. Autorizada decolagem, vento no 20 graus, 08 nós. Autorizada decolagem, vento no 0, 0. Comando 605, decola 14, controle 19, decimal 8. 19, 8, bom dia. Bom dia. Golf, eu acompanho autorização para iniciar no PAT 3. Autorizado, reporte no término do reboque, o Golf, eu acompanho. Eu acompanho. 605, cruza 1600 da EL. 605, contato na decolagem. Sub mantém o nível 360 na saída da EL. Após Leda e depois Bidev. 360, da EL, Leda, Bidev. Táxi, TAP 3, ONU 53, com ONU 73 a bordo, 355 de autonomia, Guarulhos, Aldeanã. 153, Juliette Alfa, ponto de espera, 186, 1012, um bom vento. Juliette Alfa, ponto de espera, 186, 1203, ONU 53. TAM 3517, chama Recife agora 1260, alterna 288, TAM 3517. 3 próximo ao ponto de espera, pronto. Só 3153, autorizado em área decolar pista 10, vento 12 graus, 08 nós. Em área decolar, 3153. Com 605, chama Recife agora na frequência 1251, na alterna 33, decima 25, gol 1605. 51, bom dia. Bom dia, Bovete. Solo, Golf Alfa Romeo, finalizando o reboque na posição 8 do pátio 3. Sente. Obrigado, bom dia. Só 3153, da cola 23, controle 19, decimal 8. 19, 8 graus. Controle Salvador, tá? 3153, passando 1 e 800. São 3153, mantém 380 na saída da El Leda pós Bidev. São 3153. Da El Leda Bidev, 3153, pode voar, da El? Autorizado direto, da El. Da El, 3153. 7-9-8, copy, QNH 1012. Copy, 7-3-1-7-9. Guarulhos, flight level 340, via upper risk 50, runway 10, right turn, dial departure, after dial, Lida, after Lida, BDEV position, Salvador, 119.8, NSQOC 5567. Five, 567, right turn after the cough, report right to start up in Fushi 6, gate 06. Oceana 6200, acendo identificação, desse mantenha 2000, ajustado em 1012, descendo via Mari, aguardando um procedimento ILS X-Ray, bicho no zero, Oceana 6200. Então 3153, chama Recife agora, na frequência 251, na antena 3325, então 3153. 251, 3325, grato. fita? Enquanto eu resumo a completar e prosseguir para o final do procedimento. Para o pátio principal, posição de número 8, infra-aero ciente. Ciente autorizado, é porte na saída do pátio 3, o Alfa e Anquiosque. Alfa e Anquiosque, reportará. Do 4208 aciona identificação, autorizado chegada à mare, desse mantém o nível 050, com ajuste no 03. Bordeaux, azul alfa e antiótico. Prossiga. Alfa e antiótico prontos para ingressar no pátio principal, posição número 8. Autorizado o ingresso, reporte finalizando o reboque. Alfa e antiótico reportará. Nível 060, o ajuste na 03. Complete aproximação, chame a torre na 8.6. 8.6, 6200, virado, boa. Boa. Oi, Salvador. Bom dia, 6200, 3 milhas, pode esperar. Bom dia, tem 3 horas, 3 pistas 0, vento nos 2.0 graus.